A espada da justiça, cravada na terra, vem pra degolar o injusto que nela transmite o ódio, promove a guerra, investe pesado na indústria bélica. Mundo de interesses capitalistas, mentiras, maldades, polícia racista, de poste KM, outro artista nazista, descendo a rua Bela Cintra. Pessoas no lixo em busca de alimento, corpo de desperdício vendo apartamento. Lamento, doidão, só você vendo, dói no coração, um puta veneno. É o drama do desespero, sem esperança, sem confiança, apenas uma lembrança. Passado cruel, feridas que jamais pode apagar. Lágrimas rolam só de lembrar, deixa pra lá, demorou. É eu contra os inimigos, no meio de bala perdida, polícia e bandido, sobrevivo. Com a mente engatilhada, longe dos gatilhos, que formam a fronteira de ferro entre a vida e a morte. Sem achar que tá bom, jamais contando com a sorte. Ciente de que o salário do pecado é a morte. O cair é do homem, no levantar é de Deus. É, malandragem, eu sei que vários querem me ver no chão, deitado no lençol de sangue no meio da multidão. Não, não, não é isso que eu quero pra mim. Vou estudar até o fim, sei que vou conseguir não fazer parte da lista de mortos no Itaim. A espada da justiça, eu separo com o diabo. Deus, o diabo, a vida e a morte. A espada da justiça, eu separador de águas. O justo e o injusto, o rico e o pobre. A espada da justiça, eu separo com o diabo. Deus, o diabo, a vida e a morte. A espada da justiça, eu separador de águas. O justo e o injusto, o rico e o pobre. A espada da justiça, cravada na terra, em forma de informação, entrando em várias quebras. Nós quer ordem, quer progresso e menos corrupção. Os cartazes levantados, veja a manifestação. É de paz e saúde, melhora na educação. Não vamos ficar calados, o povo pede justiça. Vila Maria, Medeiros, só cara louco que vem lá da norte. Inabalável fé, predomina, só os fortes, disciplina. Em meio às nuvens cinza, caos total, mas persistência pela causa vale mais do que ficar braço cruzado, sedentário. No colapso, sou imóvel, sendo presa do Estado. A espada da justiça, eu separador de águas. Deus, o diabo, a vida a morte. A espada da justiça, eu separador de águas. O justo, o injusto, o rico e o pobre. A espada da justiça, eu separador de águas. Deus, o diabo, a vida e a morte. A espada da justiça, eu separador de águas. O justo, o injusto, o rico e o pobre. FC e BBF, tamo junto no jogo. Periferia, por você eu mato o morro. Instinto primitivo, rap violento. Nosso bonde tá pronto, pronto pra arrebento. Comédia sai da frente, senão nós atropela. O poder bélico é da favela. A justiça é cega pra te julgar, mas enxerga no escuro pra te matar. Vestida de branco, ela apareceu com os olhos vendados, mas um erro cometeu. Na esquerda uma espada, na direita uma balança. Pra ela, justiça é você na tranca. Ela te condena à luz do dia, à noite te mata com crack e cocaína. A mulher que faz justiça com uma espada, se veste preta e com uma flor, esquece sua família esquartejada. A espada da justiça, eu separador de águas. Deus, o diabo, a vida e a morte. A espada da justiça, eu separador de águas. O justo, o injusto, o rico e o pobre. A espada da justiça, eu separador de águas. Deus, o diabo, a vida e a morte. A espada da justiça, eu separador de águas. O justo, o injusto, o rico e o pobre.